Gordinho da sarradinha, ô banda boa danada, que vive fazendo verso nas festas de cavalgada, é enchendo e derramando no meio da mulherada. Alô, minha vaqueirama! Alô, João das Costas! Chama, papá! Você tem algo que só Deus fica. Quanto mais simples, mais bonita fica. Andas pulseiras e brincos pra quê? Você usa joias se a joia é você. Eu tenho medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Pouco de medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Porque assim de cara limpa eu não vou aguentar. Vou ver a mulher que eu amo nos braços de outro, trocando carícia, vou me deixando louco. Vou tomar um pó pra desabafar. E toda noite que ela dorme com ele, de cachaça no meu coração. Pra não morrer de paixão, quando a gente ama, não nada melhor. Uma dose de cachaça, esse é o remédio, a cura, a paixão. E vou beber, é a solução. Não tem outro jeito de arrancar do peito. Esse amor destruiu minha paz. Estou apaixonado, sofrendo calado. Demais, demais. Se tudo que faço você acha errado, o que você quer não é certo pra mim. É melhor cada um seguir seu caminho. Não aguento mais continuar assim. Até um gesto meu te provoca briga. Você se irrita, diz que me odeia. Me xinga, me olha, só de cara feia. Sinal que entre nós tudo chegou ao fim. Alô, já disse. Você não é obrigado a viver comigo se você não quer. Vou dar agora seu passe livre. Você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade e ver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem. Pra mim não existe só você, mulher. Vida boa é no sertão, acredite quem quiser. Cavalo, gado e mulher, nessa é vida de vaqueiro. No meu bolso tem dinheiro, vou dormir no cabaré, gado.